Obra-prima. Se liga só. A rima é o cargo, tô bem empregado. No evangelho embasado, em monoestéreo te falo. Pra que ficar tão preocupado? A cargo pro fardo, se tá pesado. O amargo do Senhor é leve e suave. Só pode ter algo errado. A estrada da perdição que te oferece o pecado. Te trago boas novas, algo novo que não larga. A companhia no rolê a pé, melhor que sozinho de carro. Deus está do seu lado, é bom, perfeito e agradável. Nada tenho, possuo tudo, pra quem veio do barro. Tô bem, obrigado, no sangue de Cristo fui lavado e remido. Esse rimado por mim, escrito, assinado, eu ofereço. Esse é o meu amigo que está sempre ao meu lado. Complicado, pois não é Deus de embaraço. Fortifica a perna pros passos e dá força pros braços. Ele está do seu lado, bem perto, e você tá longe. Ele está em você, mas e você, tá onde? Muitas vezes a gente condiciona uma forma pra Deus vir nos encontrar. Aconteceu com os discípulos, colocaram um barquinho na beira do cais, esperando que Jesus fosse os encontrar no meio do mar revolto, olhando pro horizonte, esperando vir um barquinho. Mas Jesus decidiu encontrá-los, vestido de Deus, andando por sobre o mar. Deus está do seu lado. Quantas situações na vida a gente já passou, quantas decepções e ilusões nos cercou, muitos obstáculos tentam nos impedir de viver, de pregar e ter fé. O sangue derramado na cruz foi por mim e você. Deus está do seu lado, então por que não crer? Sua presença no seu centro, a meio momento, estará ao nosso lado até a consumação dos tempos. Deus está do seu lado, em qualquer situação. Deus está do seu lado, do seu lado, mesmo você no buraco. Dia a dia, lado a lado, o caminho de Deus é o atalho para a vitória e vida com abundância. Pois aqui na terra estou vivendo de fé e esperança. No caminho da justiça, Jesus está contigo. Fora o comodismo, eu prego o que eu rimo. A todos momentos, Deus anda com você. E mesmo afastado, Ele cuida de você. E mesmo no perigo, Deus está contigo. Pense em Jesus, seu único amigo. Muitos desistiram, pararam de lutar. Esqueceu de quem morreu na cruz para nos salvar. Às vezes maltratado, muitas vezes humilhado, mas confio no Senhor, Deus está do seu lado, abençoando a sua vida. Às vezes na escondida, o grande Pai te mostrou o caminho da saída. Do seu lado está o Senhor e os anjos ao redor. Siga firme na batalha, pois não está só. Isso é bom saber, isso é bom lembrar, porque às vezes na caminhada te dá vontade de parar. E não será a primeira e nem a última tentativa do inimigo é destruir a família. Eu tô ligado, então faz uma cara, que tem os que não suportam e abaixam sua guarda. Seja verdadeiro, levante sua espada. Você foi escolhido, a causa é sagrada. Não tenha medo no meio da batalha. Do seu lado está o Senhor e Ele não comete falha. Derruba a muralha, faz o sol parar. Amarra o inimigo pra você passar. Não existe nada que possa te impedir. Se creres de verdade, escolha prosseguir. Sem perder o foco, atitude pra agir. Gaditas, adoradores, estratagema. Seguindo com o hip hop, tomando a cena. Louvado seja o Senhor, digno de adoração. Sou sal da terra, luz do mundo, firme na missão. Às vezes é difícil sorrir, eu tô ligado. Mas lembra, irmão, então, que o Senhor tá do seu lado. Que o Senhor tá do seu lado. Deus está do seu lado, em qualquer situação. Deus está do seu lado. Pra frente, a vez está do seu lado, sempre quebrando as correntes. Pois rápido como corças com rostos de leão. Gatita e segue 21, é nóis, irmão. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Pra ser guerreiro dele, ele já te escolheu. Te pegou, te abraçou, te consolou, te deu um beijo. Disse vinde a mim, meu filho, porque eu te desejo. Por ti paguei um preço, reservei uma coroa. Mas em vez de me escolher, você escolhe a maconha. Escolhe o crack, a cocaína, vamos lá, sai dessa vida. Deus está do seu lado, seja de noite ou de dia. Peregrino da madruga, com a neblina batendo no rosto. Sua mãe pensa de ti, meu Deus, mas que desgosto. Mas eu te digo, filho, Deus está do seu lado. Seja no momento bom ou quando tudo tá embaçado.